Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7. Hoje é dia 26 de fevereiro de 2011. Estamos a dar início à nossa edição às 12h42, mas estamos aqui para lhe trazer, mesmo assim, grandes músicas. E durante aproximadamente 30 minutos, mais ou menos. Vamos iniciar com música vinda do Brasil. Aguarela do Brasil. É o tema que vamos ouvir, da década de 50, da Orquestra de Harmónicas do Brasil. Um grupo que surgiu na década de 50, creio que já se extinguiu, mas pelo menos até a década de 70 ainda estava em atividade. Vamos ouvir esta Orquestra de Harmónicas com Aguarela do Brasil, tema que inicia mais um Nota 7. Seguimos agora com outro nome do Brasil. Nilo Sérgio traz-nos Dançando Suavemente, tema ainda da década de 50 e que vamos passar a escutar nos próximos minutos. Música. Ficamos agora com o Rubin Quartet da Rússia. Vamos ouvir o que tem para nos trazer este quarteto de cordas que iremos agora escutar. Thank you. Terminamos esta edição de Nota 7 com Malaguena, tema de 101 Strings, um grupo fantástico com inúmeros elementos, não são 101, mas sem dúvida uma orquestra fantástica, 101 Strings. Vamos fechar então com Malaguena. É desta forma que me despeço e que lhe desejo votos de bom sábado e até amanhã, às 12h30. Fique bem. Thank you.